CYL 311. Rádio 13 de junho AM, 790 kHz. Música, informação e prestação de serviço. Mantena, Minas Gerais, Brasil. Um veículo de comunicação, Rogério Faustino.